já não me adianta, a saudade é tanta lá do meu sertão. Deixarei aqui quem eu nunca amei, não me acostumei a viver na ilusão. Sinto uma vontade de rever meu gado, que ficou jogado, que grande paixão. E chegar de novo na minha tapera, que há tanta espera que volte o patrão. Cantando na mata, pegar o tobata e revirar a terra, porque lá na roça é fácil notar a paz a reinar, não existe guerra. Seus grandes riachos descendo as pedreiras e das cachoeiras quando amor encerra, o galo cantando no amanhecer, voltarei a ver meu rancho na serra. Chegando, alegre cantando, rever minha gente, que deixei chorando há anos atrás. Saudade demais, meu coração sente, abraçar de novo a minha mãezinha, que está velhinha, por certo contente, e rever seu filho que partiu um dia, trazendo alegria e amor ardente. Papaizinho partiu pro além, onde nós também iremos um dia. Ele que cumpriu a missão na terra, pois quem nunca erra só teve alegria. E meus companheiros que agora falam, do cantar do galo nós sempre saía, para as caçadas de manhã de inverno, cantando fraterno lindas coisas.